Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Simples de coração. Como é que eu vejo um simples de coração? Vou pegar um exemplo aqui. Dona Zélia, caladinha, mas na hora de defender a verdade, ela se levanta e fala melhor que Demócrito, o maior orador da Grécia, que era gago, tornou-se o maior orador da Grécia, um país de oradores, botando uma pedrinha embaixo da língua, foi a técnica que inventou, funcionou para ele, e ele gritava com o mar, fazia discurso. Eu dizia, tá maluco esse Demócrito? Não. Estava vencendo o problema, se tornou um dos maiores oradores. Quem é que se lembra onde nós paramos? Está escrito aqui, mas eu não mostro o cartãozinho. Quem falou? Esté. No capítulo 5, versículo 8. Certo. Todo mundo chegou lá? De que livro mesmo, hein? Apocalipse. Apocalipse. De quem? Jesus. É, mas o irmão Paiva faz aquele povo repetir tanto que é de Jesus? Claro. Tem tanta gente aí dizendo de João até hoje. Vamos seguindo. Versículo 7 em diante. Vamos até o 10. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso Deus. Versículo 8 do capítulo 1 do Apocalipse. Define quem é aquele que é, que era e que há de vir. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, que significam os quatro evangelhos, os quatro evangelistas, e os 24 anciãos, uma sabedoria extraordinária a serviço de Deus, aqueles que tomavam conta do templo, uma divisão feita anteriormente por Davi, eram 24. Prostraram-se diante do Cordeiro de Deus. Alguém se lembra por que eles se prostraram diante do Cordeiro de Deus? O que aconteceu antes? Fala no microfone, rapaz, acertou. E o Cordeiro foi achado digno. É que ninguém foi achado digno de abrir o livro. E o Cordeiro de Deus, que se doou em morte, né, ao mundo, ele foi digno, achado digno por causa do seu sangue derramado pela humanidade. Ele foi achado digno de abrir os sete selos. Sendo o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, permitiu-se apresentar-se como cordeiro e ser sacrificado pela humanidade que ele veio redimir. Deu o maior exemplo de humildade. Jesus, sendo rei, sendo a potência, sofreu mais que um escravo. Foi sacrificado em morte de cruz. Morte infamante. Só os judeus, diziam os romanos, os escravos, os ladrões, os marginais, morriam na cruz. Os romanos não, eram decapitados. E morte em cruz era morte demorada, sofrida. Era uma coisa tremenda. Mas basta dizer isso para ver que tipo de suplício sofreu o nosso mestre, que era chefe poderoso, e deixou-se sacrificar para mostrar aos homens que só há um caminho para a redenção espiritual e para o poder, que é o amor total às criaturas de Deus. Tendo cada um deles, os anciãos, uma harpa. A música é a linguagem universal. O novo mandamento de Jesus é uma linguagem universal. E o irmão Zaru já disse que o novo cântico é justamente o novo mandamento de Jesus. E a harpa é um instrumento dito dos anjos. É a música apresentada como instrumento de salvação, pela sabedoria dos anciãos que, para chegar naquele ponto, sofreram bastante. E eles se dobravam, dobravam os joelhos diante de Jesus, que é o mestre dos mestres. E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos. Quer dizer, Jesus rebenta os selos, quer dizer, vai revelar o que estava escondido. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha aqui a formação do rebanho único. E entoava um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vocês viram que o livro estava selado com sete selos, estava escrito por dentro e por fora, e nem o que estava escrito por fora os homens podiam ler, porque não podiam nem aproximar-se, porque faltava merecimento, faltava humildade. Para Deus, somente são privilegiados aqueles que são humildes, mas não os hipócritas, os falsos humildes. São os humildes de coração. São aqueles que sabem que a humildade é, acima de tudo, corajosa. E que sabem que o humilde jamais foi derrubado. O padre Antônio Vieira pergunta: por acaso já vistes um humilde cair? Então, se não queremos cair, sejamos humildes perante Deus. Porque mesmo tendo tropeçado, um dia nos reergueremos. Bem, hoje eu paro por aqui e só digo a respeito do versículo 10, que eu disse que é muito importante, que Jesus constituiu para o Deus total reino e sacerdotes aqueles que perseverarem até o fim, e que ele comprou com o seu sangue, comprou para Deus. Jesus não é egoísta, comprou para Deus os seres humanos. Gente que criou merecimento por humildade e sofrimento, por devoção e serviço. Gente procedente de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus quer nos constituir a todos nós reino e sacerdotes, para que reinemos sobre a terra, mas não como tiranos, ditadores, reinar com força moral, com comportamento digno, com espírito de fraternidade. É assim. Temos aqui a palavra de Sirlene Froes, que acertou. Irmão Paiva, aqueles que não têm descanso são os que adoram a besta, segundo vemos no Apocalipse de Jesus, capítulo 14, versículo 11. Quer dizer, não tem descanso no mal. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que recebe o sinal de seu nome. O que eu disse, que é uma passagem aqui, que diz que os quatro seres viventes não descansam, eles ficam o tempo todo, que eles têm olhos por dentro e por fora, dizendo: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, etc, etc. Isso é da parte de Deus, os que estão a serviço de Deus, portanto não podem queixar-se de cansaço, porque senão cai na outra chave, que toda moeda tem duas faces. Alguém diz: ah, mas tem a terceira face que roda. Eu disse: ah, não enrola, por favor. Essa é a face dos enrolados. Vão enrolando, enrolando, enrolando. Aqueles que não fazem como as quatro criaturas viventes, seres viventes, está aqui, ó. E os quatro animais, ou quatro seres viventes, é o versículo 8 do capítulo 4. Cada um de per si tinham seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Estes aqui estão a serviço de Deus, e os que pregam o Evangelho sem sectarismo, com a intenção de salvar e não de mostrar conhecimento, com a intenção de ensinar aos homens a serem fraternos, esses estão na chave dos quatro seres viventes e, sem cansar, trabalham para a redenção dos seus irmãos. Agora os boavidos, os omissos, os tíbios, aqueles que serão vomitados por Jesus da boca por serem mornos, colocam-se nessa chave que a Cislene acertou. Apocalipse, Jesus, capítulo 14, versículo 11. É o outro lado da moeda. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta. Claro, não adoram a Deus, adoram a besta e a sua imagem, tão aterradora e cruel quanto a própria besta, e aquele que recebe o sinal de seu nome. E diz a Silene Frost: é bom que tenhamos, pois, boas obras, para que o nosso tempo seja para uma tarefa tão sublime como a dos quatro evangelistas, que não parou um momento de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Terezinha também acertou. Irmão Paiva, quanto à pergunta que o senhor fez ontem sobre o tormento dos perversos, gostaria de dar a minha contribuição. Não sei se estou certa, mas achei no capítulo 20, versículo 10. Está também. O diabo, o sedutor deles, quer dizer, que os tirou da influência do evangelho em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, que significa sofrimento, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta. E o falso profeta prega, mas prega o mal, enquanto os quatro seres viventes pregam o bem. Pregam a doutrina de Jesus sem deturpação. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Claro, quem sai da chave divina vai cair na chave luciferina. Bem, hoje eu paro por aqui. E vamos orar. Porque viver afastado de Jesus é sofrer o adultério da alma. Jesus vem e vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Vai chamar para si mesmo, como ele disse, aqueles que o honrarem até o fim. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome.